Ela marca e mata aos poucos, sem perceber. Não há copo que dê jeito, tá doendo o peito, por que esconder? Vem a noite e os seus mistérios, que tédio danado que eu sinto por não me conter. Sei que estou no labirinto à procura de alguém pra me socorrer, pra me socorrer dessas paixões que acontecem de repente. O coração não obedece à mente e o mundo gira só em torno deste ser. Pra me socorrer das fantasias do meu sonho ao projetar no horizonte o teu rosto desenhar. Penso ser Deus de tanto amar, isto é loucura. Deus, por um segundo quero seu poder pra arrancar esta paixão de mim que me maltrata e que faz doer. Venha me socorrer dessas paixões que acontecem de repente. O coração não obedece à mente e o mundo gira só em torno deste.